todos nós. Sua graça nos cobre de bênçãos. Seu nome santo é. Santo é o Senhor. Maravilhas Ele fez, nos mostrou o Seu poder. Seu poder, Ele é nosso rei.